Capítulo 6, Seção 1, Abraão. De acordo com o registro da Bíblia, após a confusão das línguas em Babel, passaram-se muitas gerações antes da próxima intervenção de Deus na história. Ao longo de todos esses anos, o Senhor não esqueceu sua promessa de enviar o libertador. Embora a maioria das pessoas pouco se importasse com Deus, cada geração tinha aqueles que criam em suas promessas. Um desses foi o casal Abraão e Sarai. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Gênesis 11, verso 30. O lar de Abraão era a cidade de Ur, um pouco ao sul de Babel. Entretanto, seguindo as instruções do Senhor, ele deixou a sua casa e foi para Arã. Foi lá que Deus falou a ele pela segunda vez. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Gênesis 12, versos 1 a 4. Para Abraão, esse era um grande passo. Ele não podia consultar um atlas, pesquisar o país através da internet ou discutir os planos com um agente de viagem. Ele nem mesmo sabia para onde estava indo. Deus não lhe dissera. Ao longo de sua viagem, teria que confiar em Deus para guiá-lo um dia por vez. Seu destino incerto era Canaã, que é atualmente Israel. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Como Abraão cria que Deus o salvaria das consequências do pecado, ofereceu um sacrifício de sangue sobre um altar como uma cobertura, expiação por seu pecado. Embora o animal ofertado fosse apenas uma figura do que era necessário para que o pecado fosse removido, o sacrifício de Abraão era uma evidência clara de que ele reconhecia a necessidade de ter um substituto que pagasse com a morte a pena por ele. Ele confiava em Deus, assim como Abel, Noé e todos os outros justos o fizeram em épocas passadas. Abraão vivia uma vida seminômade, por isso os habitantes dos locais por onde passava o chamavam de hebreu, nome que tem a conotação de peregrino, aquele de além. Como Abraão passou muito tempo numa determinada área, o local recebeu o nome de Hebrom. A partir daquela época, Abraão e seus descendentes passaram a ser chamados de hebreus. Quatro promessas. Deus também deu a Abraão quatro promessas específicas. Primeiro, farei de você um grande povo. Segundo, tornarei famoso teu nome. Terceiro, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E quarto, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12. A primeira promessa de Deus eram boas notícias para Abraão. Para que se tornasse uma grande nação, ele teria que ter filhos. Entretanto, como não possuía nenhum descendente e Sarai já havia passado do tempo de gerar filhos, ele ficou perplexo, sem ter ideia de como isso aconteceria. Mas Deus prometera, portanto, só podia ser verdade. A última promessa estava relacionada à primeira e era uma referência direta ao libertador. Deus contou a Abraão que um de seus descendentes seria ungido e que ele seria uma bênção para todos. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e se regozijou por ver o dia da chegada do libertador. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso foi lhe creditado como justiça. Gênesis 15. Este último versículo está cheio de significado. Nós analisaremos três palavras que têm implicações de grande alcance. São as palavras justiça, crédito e fé. A última é tão importante que reservarei uma sessão inteira para ela. Justiça. Vimos anteriormente que a palavra justiça é usada em referência à perfeição de Deus, que não tem defeito, é santo, puro, limpo, totalmente sem mancha ou pecado. crédito. A palavra crédito implica na ideia de resolver uma dívida monetária por meio de um pagamento. Esse termo é muito usado atualmente em nosso mundo financeiro. Gostamos de ver o dinheiro creditado em nossa conta bancária, pois isso mostra que temos algo a receber. Mas o que a Bíblia quer dizer quando afirma que justiça foi creditada à conta de Abraão? Abraão creu no Senhor e isso foi lhe creditado como justiça? Você se lembra do certificado de débito que todo ser humano recebe como resultado do pecado? Bem, Abraão tinha um também, mas porque ele creu nas promessas, Deus fez um crédito em sua conta. Ele deu justiça a Abraão. Foi como se Deus estivesse dizendo: Abraão, como você confia em mim, farei um pagamento adiantado na conta do seu pecado. Estou colocando minha perfeição em seu livro caixa. O que você precisa entender é que a minha justiça excede em muito a sua pecaminosidade. O que eu lhe dou eliminará todo o seu pecado. Você pode considerar a sua dívida de pecado como paga. E porque o que lhe ofereço é minha justiça, esta não somente cuidará de sua dívida de pecado, mas dará a perfeição necessária para viver comigo no céu. A Bíblia diz que Abraão tinha tanta confiança que Deus manteria sua palavra, que esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11, verso 10. Mesmo que o corpo de Abraão tenha morrido mais tarde, ele não experimentou o terrível castigo associado à segunda morte. Ele sabia que viveria para sempre com Deus no céu. Anteriormente, fizemos uma pergunta do tipo: dois lados da mesma moeda. Como podemos nos livrar do nosso pecado e ganhar uma justiça equivalente à justiça de Deus para podermos ser aceitos em sua presença? Para Abraão, a resposta era simples: confiar no Senhor e crer em suas promessas, e Deus a providenciaria. Seção 2. Fé. É muito fácil compreender essa palavra de maneira errada. Precisamos entender algumas coisas sobre fé de acordo com a Bíblia. Abraão creu no Senhor, ele creu no que Deus disse. Abraão colocou sua fé no Senhor, ele tinha fé em sua palavra. Abraão confiou no Senhor, ele sabia que Deus era digno de confiança. Abraão tinha confiança no Senhor, sua confiança estava em Deus somente. Muitas vezes, as palavras ou conceitos crer, fé, confiar e confiança são usadas como sinônimos. A fé verdadeira se baseia em fatos, não em sentimentos. Quando você se senta numa cadeira, confia que ela o sustentará. Você não se senta nela porque tem um sentimento maravilhoso ou uma paixão irresistível por cadeiras. Na verdade, você verifica se a cadeira é forte e, com base nisso, apoia-se sobre ela. A fé de Abraão descansou no fato, ou seja, na promessa de Deus. Era uma simples questão de matemática. Deus disse: você terá um filho, mas o Deus Criador é todo-poderoso e diz a verdade, igual Abraão terá um filho. O que importa não é a quantidade de fé que você tem, mas em quem coloca sua confiança. A fé de Abraão pode ter oscilado às vezes, mas sua confiança estava firmemente colocada em Deus. Fé bíblica não é apenas a aceitação mental dos fatos. Se fosse assim, não seria fé genuína. A fé pode ser ilustrada da seguinte maneira. Dois amigos estão num parque de diversões. Um pergunta ao outro: você crê que o carrinho da montanha-russa permanecerá nos trilhos? O outro responde: é claro que eu creio. Então o primeiro diz: tudo bem, vamos dar uma volta. Se o segundo amigo relutar e começar a dar desculpas para não acompanhá-lo naquele brinquedo, duvidaremos que ele realmente creia. Apesar de afirmar uma coisa com sua boca, o fato é que ele duvida em seu coração. A montanha-russa pode inspirar algum receio e pode haver bons motivos para não andar nela, mas o ponto é este: crer e fé afetam nossas ações. A fé de Abraão foi além da aceitação. Por ela, ele arriscou a sua vida, sua reputação e suas ações. Porque creu, foi obediente a Deus e viajou para uma terra estranha. Porque creu, ofereceu sacrifícios confiando em Deus para salvá-lo das consequências do pecado. É importante compreender que a obediência de Abraão não era uma tentativa de provar a Deus

Contudo, a ordem de Deus para sacrificar Isaque ia contra tudo que Abraão sabia sobre o Criador. Em seu amor, Deus prometera que Isaque seria um descendente que geraria muitos filhos. Do ponto de vista humano, não havia nenhuma forma de conciliar a promessa de Deus com a sua presente ordem. Como Deus podia ser tão contraditório? Ainda assim, Abraão havia aprendido que o Senhor era totalmente digno de confiança. Por isso, fez exatamente como Deus exigiu. Chamou seu filho, selou o jumento da família, pegou os instrumentos para o sacrifício e saiu determinado a cumprir a ordem do Senhor. Seu coração devia estar pesado de angústia. Obedecer era um enorme passo para Abraão, mas aquele passo mostraria sua absoluta fé na bondade de Deus. A Bíblia não deixa de revelar os pensamentos de Abraão. Ela nos diz que Abraão se apegou à promessa de Deus, convicto de que, mesmo que sacrificasse Isaque, o Senhor o ressuscitaria. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar mortos e recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Hebreus 11, versos 17 e 19. A Bíblia diz que Deus estava testando a fé de Abraão. Nós entenderemos o porquê nas próximas páginas. Essa prova radical, oferecer o seu próprio filho, revelou a Abraão e a nós a sua genuína confiança no Senhor. Abraão e Isaque, com dois outros moços, se dirigiram às montanhas de Moriá. Quando eles se aproximaram, Abraão e Isaque continuaram sozinhos, e Isaque carregou a lenha. Em algum ponto do caminho, Isaque fez uma pergunta ao pai. Sem dúvida, Isaque havia testemunhado muitos sacrifícios e não precisava de um diploma de faculdade para reconhecer que uma coisa essencial estava faltando, o próprio sacrifício. Onde estava o cordeiro? Pode ser que alguém se pergunte se Isaque estava pensando nos sacrifícios de crianças das religiões vizinhas. Ele também confiava no Senhor tanto quanto seu pai. Quando seu pai respondeu que Deus mesmo providenciaria o cordeiro, Isaque foi de boa vontade com o pai. Deus mostrou-lhe o lugar exato para erigir o altar, numa das montanhas de Moriá. Muitos anos mais tarde, o templo judaico seria construído sobre o Monte Moriá, talvez no mesmo lugar onde Isaque estava sendo oferecido. Amarrado. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Gênesis 22, verso 9. Isaque não era uma criança. A palavra hebraica traduzida como rapaz era usada para homens em idade militar. Com certeza, ele tinha idade suficiente para enfrentar uma luta. E embora Abraão não fosse mais um jovem, não há nenhum registro de combate. É óbvio que Isaque se submeteu voluntariamente a Abraão, um ato que demonstrou confiança implícita em seu pai, que ele sabia ser um seguidor da palavra de Deus. Isaque estava sob as ordens diretas e específicas de Deus para ser morto. Uma vez amarrado no altar, se achava incapaz de se libertar, pois não havia como salvar-se a si mesmo. A Bíblia diz que Abraão estendeu seu braço e tomou a faca. Podemos ver a mão do ancião vacilar e seu queixo tremer. Seu coração estava prestes a ser partido. Este é seu único filho. A tensão do momento é inacreditável. Lentamente o braço trêmulo se ergue e a lâmina fria da faca cintila à luz do entardecer. Deliberadamente, a mente se obriga a cravar a arma e então Deus interveio. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu e disse: "Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, o seu único filho." Deve ter havido muitas lágrimas. Você pode ver o pai e o filho chorando com imenso alívio. Deus interveio. A sentença de morte se fora, pelo menos para Isaque, mas ainda houve uma morte. Um substituto. A Bíblia diz que Deus providenciou um animal. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Emaranhado dessa forma, o carneiro não iria se ferir, tentando se soltar. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Gênesis 22. Houve morte, mas foi a morte do carneiro em vez de Isaque. Isaque ficou livre porque um carneiro morreu. Depois, providenciou um substituto. Este acontecimento ficou tão marcado na mente de Abraão que ele deu um nome à montanha como lembrança do que Deus é. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Abraão descobriu que Deus é aquele que salva. A história termina com Deus reafirmando sua promessa a Abraão. Seus descendentes seriam muitos, toda a nação de Israel. A promessa de Deus incluía o ungido como um dos descendentes de Abraão e Isaque. Ele seria uma bênção para todos os povos. E disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gênesis 22. O pedido de Deus para Abraão sacrificar Isaque foi um tipo de pedido que é feito uma vez na vida, uma vez na história do homem. Deus quis transmitir certas verdades não apenas a Abraão, mas também a nós. Verdades relacionadas a julgamento, fé e livramento através de um substituto. Assim como Isaque estava sob a ordem direta de Deus para morrer, toda a humanidade está sob a sentença de morte. Isaque não podia salvar-se a si mesmo, mas Abraão confiou no Senhor, crendo que de alguma forma seu amoroso Deus o livraria. E Deus interveio. Providenciou um modo de escape através de um substituto. Era uma vida em troca de outra vida, o inocente morrendo pelo culpado. Assim como Abel ofereceu um sacrifício que morreu em seu lugar, o carneiro morreu no lugar de Isaque. E assim como Deus considerou aceitável o sacrifício de Abel, Deus providenciou um carneiro como sacrifício aceitável no lugar de Isaque. Era a ideia de Deus. Era o homem vindo a Deus de acordo com a maneira dele, crendo que sua palavra seria verdadeira.